uma grande partida dos meus jogadores. O resultado não reflete o que se passou entre as quatro linhas. Merecíamos outro resultado, mas acaba por ser um ponto e temos que tirar sempre o positivo dos nossos jogos. E é um ponto mais para a nossa caminhada. Queremos regressar às vitórias em casa, não conseguimos. Trabalhar durante esta semana, para a próxima semana, lutar pelos três pontos e para ver se conseguimos mudar esta situação em casa, que não tem sido aquela que nós desejámos nem aquela que nós queríamos. E como é que surgem estes golos e quem é que foi o autor? O gol de Oliveira surge ao minuto do fim, através de uma bola parada, que a bola salta para o segundo posto e o Tiago faz gol. O gol do Peniche acaba por ser numa situação defensiva, num lançamento no lateral, no único remate em que o arco não se abaliza, tiveram a oportunidade de fazer o gol. Corremos atrás do prejuízo, conseguimos, como se costuma dizer, o menos mal, conseguimos ganhar o empate e conseguimos um ponto para nós. É um resultado injusto pelo que passou, pela que a minha equipa trabalhou e pelos nossos objetivos, claro, que era assim ter os três pontos. E o Oliveira neste momento ocupa o nono lugar, considera que é uma posição favorável? Sim, os meus jogadores estão a fazer uma época excepcional. Podíamos estar melhor, podíamos, porque os resultados em casa não têm sido aqueles que nós, pelo que nós trabalhamos, o que nós usamos, mas temos conseguido comandar isso com grandes jogos fora de casa e trazido pontos sempre. Também vai virar. Confiando que a nossa sorte em casa vai virar e é já domingo em que vamos garantir os três pontos para também que os nossos associados consigam ver o Oliveira vencedor em casa. Tem que ser mesmo assim.